E após isso, meu filho, a gente voltei, virei dona de senzala. Né, meu filho, a dona da fazenda, assim, né? E assim foi feito, meu filho. E, no caso, comprei outros escravos bruxos, né, meu filho? E aprendi muita magia com eles. E assim foi feito. Inclusive, seu Beuzebu, nessa época, atuou como um grande capataz, meu. E quer dizer, hoje nós trabalhamos na mesma, digamos assim, no mesmo posto hierárquico. Não é, nenhum é subordinado ao outro, somos subordinados a um acima. Mas nessa época, seu Beuzebu foi um grande capataz. Tá entendendo, meu filho? E assim foi. Fizemos muitas bruxarias e muitos crimes em cima. Porque na nossa pizzaria, meu filho, tinha que dar sangue de gente viva. E quem que ia pro negócio era os escravos, né, meu filho? Alcançar riqueza, essas coisas, não se. Naquela época, só alcançava dessa forma. Porque tem gente que não adianta, você pode mostrar o que foi e a pessoa não vai acreditar. Mas a diferença aqui é que eu não sou apenas uma pessoa que vai mostrar as coisas, eu sou uma bruxa. Se Nossa. fazer sacanagem comigo, eu vou atrás e derrubo e como vivo. Eita. Se falar que não tá vendo e tá vendo, meu filho, pode deixar. Pode deixar, tudo certo, não tá vendo? Ok. Aí depois eu pego na minha unha, né, meu filho? Se eu vou atrás. Muito mais do que agora. Eu não sou luz e não sou trevas. Eu sou uma pombagira chamada Maria Sete Facadas. Não precisa ficar demandando ninguém que eu orientei dessa forma também, né, meu filho? Meu filho, você não precisa ficar demandando ninguém. A pior coisa para um menino é ver você bem na vida, ver você bem sucedido, ver você viajando para todo lugar. É o pior tapa na cara do inimigo, meu filho, é ver você bem. Sabe? Na verdade, assim, pensa, o cara te deu uma paga, gastar dinheiro para fazer uma coisa com você, gastar o tempo dele na noite inteira e não pegar nada, você sabe que é. E bom dia, bom dia. Que nem eu do meu lado. Vixe. É, a gente faz os pactos, aqui é uma gente diferente de vocês aí. Mas então a gente tem que usar outras forças. Forças que a gente tem que se submeter para que essas forças não deixem as coisas negativas pegar na gente. Pra deixar a gente doente. Porque tem um que é doente, que é perdido, que é louco, né, meu filho? Claro. Pra gente não ficar nesse estado, a gente tem que cultuar essas forças obscuras da natureza e estar submissa a certos espíritos que manipulam melhor essa magia. O seu corpo espiritual não se degenerar. Exatamente. Claro. Né, meu filho? A gente tem que estar submissa a essas forças que têm um poder mental muito alto e cultuar as forças obscuras da natureza, caótica, que a gente tem a magia e manipula. Olha lá. Feito isso, a gente está, digamos assim, protegido. Dona Sete Facadas, É. a gente está chegando aqui nos minutos finais. Antes da sua mensagem final, eu Tá. quero um esclarecimento vosso. A senhora falou que quando o mago faz alguma coisa e envia, ele vai se proteger. Uma coisa negativa, não seja que não, pode ser aqui, banana, pode ser bicho, Sim. se for coisa boa, não precisa. É. Porque você está fazendo bem. Até amor, meu filho, não precisa. Porque você está pedindo amor, de que você está falando, você mesmo esteja mexendo com a magia, você está pedindo para prejudicar, para dar dormir com essas coisas. A não ser que tenha aquelas amarras também, né, meu filho? Que você faz assim, ou fica comigo ou defina. Então é outra coisa. Agora, vai ficar comigo, vai ser hipnotizado, é uma outra coisa, né, meu filho? Então é uma hipnose, é um fluido para matar, para destruir, para dar doença no corpo da pessoa, certo? Mas pode continuar a pergunta. Se a pessoa faz um feitiço para destruir o outro, Isso. a pessoa que tem um entendimento, não por ser esse entendimento, mas fez o feitiço para destruir o outro, corre para tirar a bola, corre para se limpar, corre para tomar banho de água e descarrego, é assim que faz. Se não Certo. faz isso, a energia vai voltar, vai pegar. Não tem como, é uma lei da natureza, meu filho. É como se fosse, não tem como eu dizer pra você, isso não existe, ou nada de caso pra caso, não, meu filho. Se eu pegar isso aqui, meu filho, e dar um murro nessa parede, meu filho, o que vai acontecer? A pessoa vai voltar, não vai? Vai. posição da minha mão, pode ser que não, né, meu filho? Ah, realmente. É uma força da natureza, meu filho. Não tem como dizer que não vai acontecer. Vai voltar, por isso que você vai precisar tirar um mago, fazer uma limpeza para que não pegue você. Na magia tudo é manipulado. Então na magia a gente consegue isso. É assim que funciona. Então, no caso, aquele que enviou precisa fazer um negócio para ser limpado, que ele mexeu, tá limpo. É porque quando você faz um feitiço para destruir maléfico, você queima a sua mão. Então você não vai conseguir fazer feitiço para dinheiro, para amor, para as coisas dar certo na vida do povo, para curar principalmente. Queima a mão quer dizer neutraliza a força que tinha para magia. Para magia boa. Então você tem que ir lá fazer uma limpeza para que sua mão positive, para você conseguir mexer com, essas, com esses fluidos bons. Entendendo? Certo. É assim. Se a pessoa que enviou algo negativo cria essa proteção, ela não vai ter o retorno negativo, a colheita daquilo que plantou. Mas, a senhora ensinou antes que o ponto escuro que ela plantou no espírito dela, isso ela não tem como se esquivar. A energia kármica fica em volta. Fala. A vibração da pessoa não vai conseguir se livrar, não é que vai se livrar do karma, ela vai se proteger por aquele momento. Por aquela situação, por aquela vida, por aquela coisa, vai se livrando cada vez mais, vai sempre se limpando e vai adiando, né? Vai adiando. Um dia vem, né, meu filho? Vem. Que nem eu do meu lado. Vixe. É, a gente faz os pactos, aqui é uma gente diferente de vocês aí. Claro. Mas então a gente tem que usar outras forças. Forças que a gente tem que se submeter para que essas forças não deixem as coisas negativas pegar na gente. Pra deixar a gente doente, porque tem um que é doente, que é perdido, que é louco, né, meu filho? Claro. Pra gente não ficar nesse estado, a gente tem que cultuar essas forças obscuras da natureza e estar submissa a certos espíritos que manipulam melhor essa magia. O seu corpo espiritual não se degenerar. Exatamente. Claro. Né, meu filho? A gente tem que estar submissa a essas forças que tem um poder mental muito alto e cultuar as forças obscuras da natureza, caótica, pra que a gente tenha a magia e manipule. Feito isso, a gente está, digamos assim, protegido por aquele poder mental dos bruxos que manipulam isso. Se sair da submissão deles, o negócio vem para cima de você, e aí é daí para pior, e daí para pior vai voltar para reencarnar, e a vida aí você começa do zero, enfim, e vem aquele transtorno, né, meu filho? Então é assim. Para quem praticou muita coisa negativa, mas para um bruxo, mas ele faz coisa só boa. Meu filho, chega do outro lado muitas vezes melhor do que quem não fez nada. Ah, mas ele cortava sangue, ele era aquele bandeira, mas fazia as coisas boas para a pessoa. Ele era um pai de santo, mas ele cortava até boi, ele dava até boi para os Exu, ele fazia tudo. Mas ele fazia muito bem, ele ajudou muitas pessoas que foram na casa dele sem cobrar nada. Então, balança. Você chega do outro lado, muitas vezes esses espíritos vão ser encontrados por pais antigos, pelos pais velhos, por muita coisa desse tipo, meu filho. Que vão chegar lá, meu filho, vão orientar ele. Eles acarretam certo karma, como todas as pessoas, devido porque nenhum ser humano é perfeito. Eles também cometeram maldades, mas às vezes a bondade que eles praticaram foi algo maior. Na compreensão deles, meu filho. E isso é uma alavanca, digamos assim, da ligação. E não coloque eles em situações que outros espíritos estariam se tivessem cometido o mundo. Onde a senhora conquistou tanta sabedoria? Meu filho, a magia vem comigo já há muitos tempos. Não foi na última vida, meu filho. Já vem comigo há muito antiga, meu filho. Já de outra. Não foi só uma vida só. Foi uma vida que eu, digamos assim, ganhei a vibração, como essa que eu contei quase agora, né, filho? Vibração foi falando com a falante. Mas, muitas pessoas, mas eu tive um cargo de magia de outro lado, e muitas coisas a gente também estuda do outro lado, né, filho? Observa, olha, né, pergunta. Tem uns magos que entendem, né, a gente vai perguntando se parece bem que vai entendendo. Aí, meu filho, é meio difícil trazer os livros, né? Porque os livros têm muitas compreensões, ferreiras, alegorias que eles têm como verdade. Mas eu não tinha livro, meu filho. Prefere ficar quieto do que entrar na frente e dizer que não é assim. Então tem muita coisa que o ser humano não vai compreender, meu filho. Mas é um fato. É difícil, né, meu filho? Qual? Só que eu vou falar, meu, porque tem muita gente que chega aqui e fala assim, eu quero fazer um pacto de riqueza com o diabo. E aí? O que eu vou falar? Nossa, eu, pra me explicar com essa pessoa que o diabo não existe, que o diabo foi uma alegoria cristã, é meu filho, que foi usado, que foi manipulado pela igreja para destruir as religiões, que na verdade esse ser nunca foi cultuado em nenhuma religião, mas que a igreja denominou todos os outros seres como seres diabólicos, demônios, satã, e que daí então, alguns, por serem mais, digamos assim, médiums, ostensivos, entenderam que aqueles seres eram demônios, e aí foi o plano, enfim. É uma coisa muito grande. Então, deixa eu explicar. Muita coisa que tem fora do contexto das pessoas. As pessoas não entendem, elas alegam de mundo. E eu estou aqui me falando, não só com Deus, eu sou uma chimbazeira, eu não estou inventando história. Eu não falo bem claro. Eu não vou ficar te contando a história da casa chique. Eu podia me falar, meu filho. Chama aquele, eu faço demônio aparecendo. É palhaçada. É conversa fiada. Conversa fiada, meu filho. Existem espíritos, meu filho, de uma forma chamada os infernais, né, meu filho? Que aparecem realmente em forma diabólica, meu filho. É uma falange de Exus. São falanges de Exus. São espíritos, digamos assim, bem demoníacos, pelo que vocês vão entender, bem diabólicos, tenebrosos, monstruosos. Mas isso são espíritos, não demônios. É, mas é difícil colocar essas coisas na cabeça das pessoas. Eu sou uma das estruturas aqui em banda, achando que eu vou colocar um pentagrama nas minhas costas, meu filho, eu vou tacar o terror. E eu, muitas vezes, meu filho, nem preciso disso. Com uma reza africana, a gente faz muita coisa. Ah, mas por que africana? Africana mexe com magia negra? A gente mexe com tudo, meu filho. Reza é pra tudo, tem reza, tudo pra bom, tudo pra mal, assim como também, meu filho. Existem as rezas cristãs, meu filho, que usam-se pra magia negra. Rezar ao contrário, o povo faz, meu filho. Santo Antônio, traga aquela mulher assim, assim, assim, que eu te devolvo teu filho, dependendo do poder mental da pessoa, meu filho. A pessoa consegue fazer. Ah, mas então ela deve fazer isso, meu filho. Eu não faço esse tipo de magia, é uma simpatia. Que muitas antigas faziam, né, meu filho? Santo Antônio, Santo e vai fazendo, né, meu filho? Vai fazendo ali, e tudo vai fazendo, e o povo vai acreditando, vai tendo as perdições. O segredo está onde, meu filho? No ritual, no feitiço, na reza? Não. Onde que está o segredo? Na mão. A pessoa tem a mão por aqui. E a mão é controlada pelo quê? Pelo espírito da pessoa. Exatamente, ou então, pela capacidade mental da pessoa. Olha, o estímulo mental faz com que a mão se mexa. Se mexe, não é verdade, meu filho? Sim. Ele manda a energia necessária para que a mão se levante e se abaixe. É. Então, tudo está aqui, ó. O feitiço e a reza, as coisas ali representando, meu filho, são apenas a força da natureza unida, junto com aquilo que vai comandar a força da natureza a fazer acontecer e não acontecer. E o único feitiço é a força da natureza. E aqui é aquele que vai pegar a força da natureza e botar aqui ou botar aqui. É simples. É simples. Para isso você tem conhecimento aprofundado. Não pode ser achar que, ah, mas eu quero ter conhecimento de magia lendo historinhas por aí, lendo livros por aí. Meu filho, você acha que o verdadeiro bruxo vai passar por aí assim? O poder você saber pessoalmente, meu filho, é uma coisa pessoal, é uma coisa que você tem que estar pessoalmente. Você pode aprender muito, com muitos livros, há muito aconselhamento por aí, muita orientação e esclarecimento, muita magia por livro por aí. Mas também, meu filho, tem que entender que você precisa da prática, não só da teoria, para você entender o que é bruxaria. Nossa. Precisa praticar, mas pratica como? Sozinho? Precisa de um bruxo mais experiente para ensinar. Sozinho não consegue muita coisa, não. Não. A não ser que tenha nascido, né, meu filho? Com a evidência aberta, com o ouvido aberto, para ouvir os espíritos. De qualquer forma, você tem que aprender com alguém como que vai fazer. Aí se nasceu assim é uma coisa, agora se não nasceu, meu filho, aí eu falo um pouco também, meu filho. A senhora, a gente comentou antes que duas coisas o ser humano tem dificuldade de assimilar, e a senhora vem ensinando isso desde o primeiro diálogo. A primeira delas é que dizer eu não sei, a senhora está batendo nessa tecla de novo. Okay. Quando a gente não sabe, a gente admite que precisa de orientação. Né? Precisa de orientação. Eu não sei fazer uma amarração. Vou chegar num maestro sério, bruxo, que trabalha com isso, que as entidades dele trabalham com isso. Você vai aprender. Mas você precisa aprender. Você vai precisar do Pai de Santo que na minha casa não faça assim. Você tem que fazer. Te ensino. Porque você vai aprender a fazer para ser mãe e futuramente você saber desfazer. Oh! Se você não sabe como que é feito, meu filho, fica muito complicado para você desfazer um negócio. Sim. Você tem que saber, meu filho, como que você vai tirar os fluidos energéticos da boca de um sapo. Tem que saber desfazer, meu filho. Tem que saber como foi feito. É muito importante que você saiba como foi feito. Não que é necessário, mas que é muito importante que você saiba como o feitiço foi feito. Para que você saiba quebrar as energias que contém lá. Porque você, meu filho, muitas vezes não vai saber, se você não souber como foi feito o feitiço, você não vai saber aquilo que vai ser mais forte para quebrar ele. Uhum. Assim, meu filho, como se você saber, meu filho, como quebra uma madeira, a diferença entre o quebrar uma madeira e quebrar uma taça de vidro. Você tem que saber, meu filho, a diferença dos dois. Uma madeira é mais resistente, uma taça de vidro é frágil. Então, você sabendo, meu filho, acontece. Você sabendo como que foi feito cada elemento, você sabe a força necessária que vai destruir cada um. O que maneiro, meu filho, de verdade, que realmente faz as coisas, meu filho, sabe dessa diferença. De saber fazer e desfazer. Cada um dentro da minha casa escolhe o seu caminho. Se não quer ser mago negro, ok. Se não quer ser uma bruxa boa, tudo certo. Eu estou aqui com apenas como uma pessoa para ensinar, meu filho. Nossa. Não para induzir a pessoa para o mal. Um caso, nos dias atrás, um moço estava ao lado de uma mulher. Foi na partida que estava atendendo. Não era ele. Então, eu vou dar os méritos, né? A dela da fama. A moça chegou, meu filho, e eu disse para ela assim: você procura amor aqui, não é verdade, meu filho? Você veio aqui atrás de amor. E a moça: é verdade. Certo. Aí eu falei: ó, meu filho, eu não sou muito chegada a isso, então você vai falar com a Maria Padilha. E Padilha veio e começou com ela. Só que os pensamentos do moço, inclusive, meu filho Jefferson, se você quiser, trabalho para me comprovar. Eu gosto de despedaçar, né? Os pensamentos dele deu uma partida de novo. E ele pensava que ele jamais faria aquilo. Enquanto o moço pedia desesperadamente uma amarração, o moço ao lado pensava: eu nunca faria isso. Jamais faria mal a alguém. Jamais traria alguém amarrado aos meus pés. Padilha olhou para o rosto daquele moço e disse: você tem um coração muito puro. Você não faria um feitiço de amarração. E ele concordou, dizendo: é realmente. Eu estou pensando nisso agora, eu não faria um vestido de amarração. Eu, particularmente, não faria. Mas entenda no ensinamento, na vibração. Olha só o contexto, como ela disse. Você tem um coração muito puro. Então, veja que para essa entidade, Maria Padilha das Almas, uma pessoa que não pensa em fazer uma amarração, pelo menos aqui, teria um coração muito mais puro do que aquele que pensa em fazer. Se fosse um espírito, digamos assim, manipulador, traiçoeiro, como dizem daqui a banda, esse espírito diria: você não faria uma massa, mas você deve fazer. Ele tentaria achar uma justificativa de convencer aquela pessoa de fazer aquilo. Para dormir tranquilo, né? Com a consciência limpa. Ele tentaria dominar aquela pessoa para que ela fizesse aquilo. Nossa, cada um. Aqui, os espíritos trabalham para trazer o conhecimento e fazer o que tem que ser feito. Se a pessoa quer fazer, vai vir sempre de dentro dela, não de fora. Ninguém vai induzir você. Tem que fazer, você não pode deixar barato. Aham. Entendeu, meu filho? Claro, entendi. É a diferença que a senhora falou, aí que está a diferença que a senhora falou. A gente trabalha e quando trabalha, cobra. Mas a gente não induz. Ninguém a fazer mal ou bem. Nem para ganhar. Para ganhar em cima disso. Você faz se você quiser. Você quer fazer? A gente faz. Ótimo, eu sou uma queimadeira hoje. Quero fazer um mal, vamos fazer, minha filha. Saravá, quanto tá isso? E é assim que dá. Quer fazer? Tô aqui. Mas a gente entende a diferença de cada ser humano. A gente sabe diferenciar uma pessoa que é mais pura do que a outra de coração. Não que isso seja, digamos assim, uma coisa negativa para quem quer fazer mal. Mas a vibração da pessoa muda. Claro. E aí, a segunda coisa que ele está estudando, primeiro, é admitir que não sabe, e a segunda é aquilo que a senhora falou e a gente chegou a mencionar de novo, que é não tenha medo de viver a dor, de ver a realidade como ela é, porque depois você vai ganhar muito mais do que disfarçar, pintar de bonitinha. Exatamente, né, meu filho? Você fala na questão kármica? Na questão da interdependência do coletivo, vou explicar. A senhora falou assim, eu vejo a vida como ela é, eu cobro porque eu tenho que alimentar um, dois, três. Exatamente, meninos. Eu sou é uma realidade. E muita gente acha que é mágica, né? Ah, e a primadeira vai trazer uma mão fácil de mágica. Sempre espera. Senão vai acontecer. A Kumbhajira vai ter que ir atrás desse homem, vai ter que hipnotizar ele, vai ter que fazer a cabeça dele virar. Aí acontece o seguinte, a pessoa não sabe, não. Trata todo mundo mal, não foi? Vamos supor, a mulher não sabe, não sabe a gente, não. Quer que o homem olhe pra ela? Como é que vai acontecer, meu filho? Não tem Kumbhajira que vai dar certo. Né? Tem um homem, meu filho, que é assim, que gosta que a mulher seja mais audaciosa. E a mulher, às vezes, não é, meu filho. Então, a Kumbhajira trabalha, faz tudo pro homem ficar encantado com ele. Mas a mulher não chega junto, meu filho. Quer que o homem faça tudo por ela. Então, depende do feitiço que você vai usar. Então, Maria, tudo é manipulação de energia. Não existe mágica. Fez hoje, agora, nossa, agora ele vai acordar, minha mão não dá. A Kumbhajira vai ter que trazer, vai ter que até ele, vai ter que tirar ele do corpo, vai ter que hipnotizar a mente dele. Isso depois do ritual ser feito, né? Porque ele já vai estar sendo influenciado no ritual, a energia já vai ter volta dele, na hora do ritual vai estar sendo mandada. E assim que é, meu filho. A mesma coisa também, eu falo dentro do contexto que bandeira, tá, meu filho? Vou falar de outros feitiços que não sejam mais esses pesados, as pessoas já entendem por outros guias. Falando por aqui pelo que eu trabalho, que é uma ação, as pessoas mais pesadas também libertam de energia negativa, né, meu filho? Muita gente procura quem manda pra isso, porque não dá pra certo, meu filho. Faz passagem na rua e o caminho não abre, o dinheiro não vem. Aí precisa, tem loja aberta, tem tudo aberto, o dinheiro não vem, já foi muita mão, deixa eu falar, coisa toda, meu filho. Não vem, vem na quimbanda, porque é a última esperança. Normalmente a quimbanda, meu filho, é a última esperança. A pessoa já chega aqui, meu filho, já sabendo que ela quer. É. As pessoas desavisadas, não sabe, né? Vem perdida, não sabe quanto que é, não sabe quanto que vai usar, né? Mas a pessoa que sabe, ela já sabe o que ela quer. Eu quero uma amarração, eu quero um feitiço para limpar meu filho, eu quero assim, porque eu já fui em todos os lugares e não quero certo. E aí que é a minha última esperança. Então a sete facadas tem que dar a última esperança certa para as pessoas. Eita, nas sete facadas, quem está acompanhando a gente? Nesse diálogo agora, não teve a oportunidade de ouvir aquela música, aquele ponto, desculpa. Um ponto é uma reza, até quero que a senhora explique um pouco sobre isso. Se um ponto é uma música ou é também uma reza, uma forma já de fazer veicular. É uma invocação, né, meu filho? Isso daí, a senhora explica isso por gentileza e depois canta para quem não ouviu aquele ponto que ele cantou para a senhora, que ele escreveu e cantou para a senhora, isso foi isso que eu entendi. Aquele que eu vou pegar aqui, meu filho. Ele não escreveu? Ele não escreveu, ele ouviu. Ah. Aquele último ponto que eu cantei, meu filho? É, aquele ponto lá. Da. Que ele não. Ele ouviu aquele ponto, meu filho, que cantou no meu assentamento, ele ouviu em outro lugar. Ah. Ele só cantou, não veio dele, ele não escreveu aquele ponto. Como eu disse, não foi a autoria dele, né? Eu vou, acho. Vou colocar as velas para autorizar. Sim. Onde apagou? Tá certo, fica à vontade. Então, aquele ponto não sai de volta do mapa para 7 para cá, é isso? É. Tá certo. A senhora canta ele por gentileza e aí explica pra gente a função de um ponto caminho. Sete copos numa tumba, sete facas na sua mão, toda machada de sangue, e agora traição. Foram sete suas vidas, foram seus amores, sete vezes foi traída, porque me trazia flores. Hoje, menina da galuga, vou fugir a coroa, não te esqueça do seu nome, ela é sete facas, e não te esqueça do seu nome, ela é. Essas tremidas me ofertam para aprofundar, mas como chegar a aprofundar? Aprofundar, né, meu filho? Vamos falar a mediunidade para o povo, né, meu filho? O nível do transe que o médium tem. Mas digamos que aprofundar. Cada um com suas visões particulares. Sim. Saravá. Saravá. Então, qual que é a função do ponto dentro de um terreiro de quimbanda? Ponto é invocação, né, meu filho? É, a gente mexe com todo o nosso contexto de qualidade. Quando você canta um pouco de cabelo, você está invocando a força dele. Né? As cantigas, por exemplo, de religiões de matrizes africanas, era para invocar as forças dos orixás, não era, meu filho? Era. Então, as cantigas dos pontos para invocar é para isso, para invocar as forças dele, para invocar as forças que ele responde, e os poderes dele, a história dele, aonde ele vive, onde ele habita, o poder que ele manipula. Então você faz uma invocação. Então quando você faz essa invocação, você se envolve, você é médium, entra nessa criança. Médium que não aprende o ponto, que não sabe o ponto, mas ele pede um grande axé. Uma grande oportunidade que essas entidades pegam. Porque é o ponto do caminho que vai chamar o espírito com perto da pessoa. Perde a pessoa chamar. Ah, eu quero Exu, venha, Exu, venha, mãe. Mas para, sabe? É, cante o ponto que ele vai chamar. Exu, vem. É, né? A senhora já viu acontecer isso? A gente vê muito, não dá muito pra ele, né? Claro que sim. Então, a Dona Sete Facadas. A senhora já teve algum embate astral de um espírito que a senhora não tinha, assim, tanta força para acorrentar e ele, no final, combateu, mas a senhora que ganhou? É por isso que nós cultuamos outras forças, né, meu filho? Assim como os bruxos da Terra cultuam os eixos, nós eixos também temos as nossas divindades e forças que cultuamos. Ah, é? Ah, meu filho. Você acha que só existe Exu Kumbugira? Nossa! Desse lado é uma realidade bem diferente, meu filho. Essa é nova. Existem planos astrais mais embaixo que tem que ser cultuado, meu filho, assim como a gente. E a senhora então? Só cultua o futuro, meu filho. Cultua forças. Porque existem forças, meu filho, que a gente não tem acesso. Digamos, planos que a gente não tem acesso. Digo planos bem baixos, tá, meu filho? Porque eu desço até no inferno. É. É, digamos assim, eu entro em muitas portas, mas existem portas que eu não tenho acesso, assim como qualquer espírito, né, meu filho? Não é que vai enganar ninguém. Claro. Então, existem portas que a gente vai buscar, a gente achar que as entidades conseguir invocar elas, muitas das entidades mais tenebrosas, a A gente tem que cultuar elas e separá-las. Né? Então, o nosso sangue que a gente recebe, a gente oferta as suas entidades, né? Para essas forças. Uau! É mágica, meu filho, é magia! A magia é assim, você tem que cultuar o negócio. Se você não cultuar, meu filho, a força antiga, se você não cultuar a força que nem tem na Terra mais, vocês acham que vocês têm tudo na Terra? Tem coisa que é antiga, tudo que passa na cabeça de vocês. Tem que ser culpado do outro lado, tem que ser espírito que fez parte, que entende do negócio. Não estou falando de jato, não, estou falando de força da natureza, de espírito antigo, que vai responder na força, que vai responder no negócio, que vai fazer a gente ter poder de manipular. Porque cultuar espírito, meu filho, não te faz você ser bruxo. Cultuar uma força da natureza, sim. Oh. E quando você tem um espírito que cultua essa força da natureza através do espírito, ele faz a bruxaria em você. Mas quando você une o espírito com a manipulação da natureza, que você entende do negócio, que você passa pelas iniciações, seja no passado ou agora, você automaticamente se torna um bruxo. Então você não precisa de uma divindade para fazer por você uma entidade. Você fez o negócio, você fez o pó, você avisou e invocava, você só rezou com as forças da natureza e o negócio acontece. É assim. Então, quando se lida com uma força da Quimbanda, se está tratando de consciências muito além de um espírito maligno. Um espírito maligno, maldoso, zombeteiro, pseudo-sábio. Essas entidades desse lado de cá, elas não estão um pouco se importando com a maldade, de como se entende como maligno ou bom. Para eles pouco isso importa, meu filho. Eles querem ganhar. Se você está pagando, meu filho, eles fazem o que você quer. Se você chega com um Exu sério e paga, meu filho, importa se vai levar o pé do outro, você pagou, é o que importa. Essa ele já não foi. Para muitos espíritos, dona Sete Facada, facadas, o objetivo é a evolução, é chegar a Deus. Qual que é o objetivo de vocês se para evoluir precisaria encarnar isso que vocês não querem? Ou é uma falácia que para evoluir tem que encarnar? Tem que enganar. Tem, né? Tem que enganar a base da vibração, né, meu filho? Tá ligado? Porque eu tô só encarnando. Não vou mentir. Certo. Pode enganar, dizer que eu não faço a piada. Não vou mentir, só brincadeira. É tudo que eu falo. Encarnar, senão não vai falar. Não vai ser essa vibração, não. Mas eu não estou disposta a abrir com o meu poder. O poder de manipular as pessoas, o poder de fazer o que eu quero, o poder de me alimentar, meu filho. Nossa. Eu não dou resposta. É simples. Essa é a minha resposta, pelo menos particular. Cada espírito tem a sua. Claro. Eu não estou disposta. Eu tenho uma cara de quimbanda. Na verdade, você vai deixar meu trono para outra vez sentar? Nunca, meu filho. Nossa. Se eu sair daqui, eu tô com a magia vai vir, meu filho. Realmente, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Acho que eu vou sair daqui agora, tudo que eu construí, tudo que eu sofri para chegar até aqui, e que eu tive que abaixar a cabeça para tantos por aí para tentar entender um pouco desse mundo astral para poder chegar aqui com uma lua gira, seja na de falange, seja na de casa. Você acha, meu filho? Eu não vou ganhar, é o cacete, meu filho. Eu vou me alimentar, comer, e vou fazer o negócio acontecer. É assim, meu filho. Eu tenho um apego à matéria, quer dizer que eu tenho, meu filho. Apego à minha bruxaria, apego à minha magia, apego ao meu poder. Pense o que quiser, o que importa é eu sentar e dar minha boa bagalhada. É isso que é Quimbanda pra mim, meu filho. É. Quimbanda é a minha feiticeira sobre minha mão. Sofri muito quando eu decidi ser encarnada. Não estou nem um pouco disposta a passar por aquele não. Nossa, realmente. Então é assim que funciona. Quem quiser, vai. Quem quiser, fica. Qualquer nome, eu estou aqui. A senhora... Para atender a todos. Como? Para atender a todos que me solicitam. Olha, a senhora não vira as costas para ninguém? Não, meu filho. Atendo até quem me chama, meu filho. Que não tem nada a ver com ele. Me chamam Muitas vezes. É, e agora eu vou me chamar mais. Né? Fala, se prepara. Ai, meu filho. Lá vai estar, né, meu filho, os pensamentos. Mas eu tenho meus métodos, meu filho, para responder muitas coisas. É. Sim. A senhora falou que a senhora teve que baixar a cabeça para muita gente em muita situação. Você acha que eles tratam a gente igual a gente trata os médicos desse lado? Não, não vai fazer as coisas? É entre xingamentos e tudo mais, meu filho. É tapa na cara. É humilhação, meu filho. E, meu filho, ai, se a gente passar vergonha desse lado também, meu filho. Ai. Meu filho, se a gente não conseguir resolver alguma coisa desse lado, tudo estava começando, né, meu filho? Que você, o espírito, começa manipulando as poucas coisas, né, meu filho? Isso em épocas um pouco antigas. Quando no espiritual você estava manipulando as energias, você não conseguia fazer, meu filho, você é humilhada. Você era na cara, meu filho, você é torturada. Nossa. Eles tratam você igual um lixo, meu filho. Não é tratado assim. Vem cá, minha filha, vou te ensinar. É assim, meu filho, dá essa bombadinha da sua apagada, você não sabe fazer isso, não. Eles tratam a gente desse lado de lá, meu filho. Não é, é uma liberação totalmente diferente, meu filho. Lá não tem essa coisa de amor, essa coisa de respeito, meu filho. Eles tacam fogo na gente, mas o bom é que a gente aprende, né, meu filho? Aprender, aprende. Faz o que a gente vai falar, mas vou te ensinar, sua desgraçada. Tem gente mais, tem espíritos, né, meu filho, mais fortes. Então eles estão assim, hoje no meu livro, né, meu filho, eu não lido com um Exu acima de mim. Não tem um Exu, uma magia acima de mim, meu filho. Sim. Tem um espírito que não está nessas coisas de falas de Exu, de magia, um espírito de um feiticeiro de grande mago, meu filho. Ah. Está acima de mim. Esse espírito não desce para fazer feitiço, ele não tem nada, meu filho. E todo feitiço que digamos assim, tem em outras casas onde ele se alimenta dos espíritos dele. E todo espírito que se alimenta, meu filho, que recebe as proteções dele, tem que dar certa parte da vitalidade sanguínea para ele. Olha. Tem que pagar. Fala de graça, meu filho. Ele se lado aí, você vai de graça. Tudo é pago, meu filho. Pagou, recebeu. É assim que eu faço, é assim que eu sou, né, meu filho. É assim que eu também tenho que pagar esse lado de casa. Se você me der um pódio, meu filho, vai me comer, vai me alimentar, eu também vou ter que dar parte desse pódio para essa força superior, meu filho. Então é assim. Não é o problema metade de tudo, tem que dar a parte dele. Porque ele oferece muitas coisas, me ensina muitas coisas e eu aprendi muito, desenvolvo muito com ele. Eu nasci com magia, eu aprendi a ser com magia. Nossa. Através desses espíritos assim, através da submissão, através dos pactos. É assim, meu filho. Se uma pessoa diz assim, gostei dessa Dona Sete Facadas, gostei, quero dar alguma coisa que ela reconheça ser de valor para ela, o que seria essa coisa? Um bode? Meu filho, Depende. Perfume? O que seria para a senhora essa coisa que a pessoa fala, não, eu só vou oferecer porque eu gostei da Dona Sete, tudo que ela me ensinou. Primeira coisa, meu filho, mesmo que você não tenha nada para me oferecer, mesmo porque, meu filho, eu me garanto sozinha para entrar o que eu quero. Mas a primeira coisa que eu reconheceria em você seria a sua gratidão. Oh. A gratidão vale muito mais que o dinheiro e o sangue que é derretido. Porque muitas vezes a gente faz um feitiço, a pessoa faz uma operada de volta, né, para agradecer, como se estivesse pagando a qualquer prostituta da esquina. Né, meu filho? E é tão bom quando a gente vê a gratidão da pessoa por dentro por ter avançado aquilo que ela tanto almejava, a cura da mãe, a libertação do filho, dos espíritos negativos que envolviam. Né, meu filho? Então a gente vê a gratidão como algo muito bom. A gente vê que a pessoa agradeceu, mas a pessoa não tem nada para dar, meu filho. Não tem nada, meu filho. Ela já fez o serviço, já fez o trabalho, já pagou por ele, mas ela não tem, digamos assim, recurso muitas vezes. Pedir a libertação do filho e, digamos, não tem o que oferecer. Mas o pouco que ela oferecer já vai ser bom, meu filho. A gratidão em segundo lugar, né, meu filho? Aí é uma boa alimentação, né, meu filho? Que nada melhor que comemorar uma vitória com um belo jantar. Uma bela uma bebida, um belo jantar. É ótimo, né, meu filho? Nossa! E a terceira coisa, meu filho, que a gente, digamos assim, não espera muito mais, que nos deixa muito alegre, é que quando alguém, digamos, que vem na nossa casa, recebe o bem, tem uma gratidão enorme por dentro, agradece através dos rituais também de Kimbanda, e quando sai lá fora, que a pessoa fala assim, ah, mas a Kimbanda é isso, a Kimbanda é isso, a Kimbanda é aquilo, a pessoa levanta a voz e fala, eita, a Kimbanda que eu conheço, a Kimbanda que eu fui, me ajudou muito, então dá um agradecimento para falar. Oh. Porque eu fui lá, eu conheci e foi lá que me ajudou. Então cuidado, porque eles podem ser o que for, mas quando você tá na merda, eles que sentem sua merda. Eita! Saravá! Saravá, meu filho, sua merda. É assim, meu filho. Nossa! A senhora tá dizendo das coisas que... Tudo que a senhora falou aí é... Para um nível de consciência, não passa do óbvio. É óbvio, meu filho. As pessoas fantasiam, né? Nossa, de alegoria. E meu filho, muito que maneiro eles para ganhar dinheiro, viu, meu filho? Vai enganar o povo, meu filho. Ih, tem muita coisa. Vou fantasiar aqui. Vou manipular para enganar. Tem muito espírito que também faz isso, meu filho. Vou manipular aqui para fazer as pessoas virem mais aqui. Eu sou bom, eu sou o melhor de todos. E, meu filho, não tem conhecimento poder entrar nenhum. É, meu filho, ai, não é porque o mal não é assim, meu filho. Manipular a bruxa, ele manipula tudo que você quiser, meu filho. Só você pagar pra ele o que ele quer, dar o que ele quer, meu filho, que ele faz o que você quiser. É assim. Não tem aquela coisa. Tem espíritos que realmente tem mais prazer em fazer o mal, tem mais energia pra isso. E outros já não, tem outros pra outras coisas. Cada um tem sua especificação. Mas, meu filho, tudo bem, já tudo é isso aqui. Melhor que tanto, meu filho. Não vem com essa porra. Um negócio de caridade que aí não vem. Caridade, meu filho. Uma coisa que a gente não faz. Olha. A gente ajuda, meu filho, que tem muita desoperação, pô. E vê que a pessoa realmente às vezes está precisando, sabe, meu filho? Agora, assim, o Tata, o Everton, ele tem uma compreensão muito além, às vezes. Ele não fica só na Kimbanda, meu filho. Ele tem uma casa de Kimbanda, mas ele compreende outras forças, ele reconhece que existem outras forças na Kimbanda. Seu médico. Exatamente. Uhum. Ele reconhece que existem forças que ele não cultua, digamos assim, mas que existem. Não é porque ele não cultua que ele não existe. É. Então ele reconhece que se de repente chegar uma pessoa toda mulambenta, toda cheia de ferida na casa dele, se ele não atender, ele vai ter um compromisso com a força que ele mandou. A força que mandou aquela pessoa na casa dele e com uma falange chamada Mulambo. Porque muitas vezes esses espíritos também mandam. Chefes desses espíritos mandam. Nossa, pra lá. O cara tem que atender. Ah, a pessoa não tem condição nenhuma, mas às vezes a força, digamos assim, o orixá que tá atrás dela, te mandou só pra ver qual que é a tua. Pra ver. Porque você manipula a magia, meu filho. Quem que tá por atrás das doenças, das coisas, meu filho? O orixá chamado Obalaê, né? É, sim. Então, se você se quiser lá com esse orixá, é dono da feiçaria, meu filho. E é dono da cura e da doença, meu filho. Se você se quiser lá com esse orixá, é bom, meu filho. Então, o que mandei, o bruxo, ele tem que compreender que existem forças também, que embora no mundo exista, e que ele vai precisar entender que se chegar alguém na casa dele, nessa condição, por exemplo, toda cheia de doença, cheia de ferida, e a pessoa não tiver condição nenhuma, ele vai ter que usar a magia dele para auxiliar. Se ele não usar, tudo bem. Mas a força da natureza que mandou aquela pessoa ir lá procurar ele, vai observar, vai energizar ele de outra forma. Vai negativar, vai se negativar com ele. Não. Vai se inquisilar, a gente fala. E aí, meu filho, perde poder de magia, perde caminho, perde muita coisa. Então, às vezes, na Kimbanda não é só maldade. Na Kimbanda, você tem que saber fazer o bem e o mal. E tem que saber a hora de fazer o bem e a hora de fazer o mal. E pra quem fazer? Tem pessoa, meu filho, que vem na sua casa só porque o negócio tá te mandando lá pra ver se você vai fazer. Pra ver se você vai, digamos, aceitar. Né? Se você vale a pena, sabe? Naquele contexto, porque, meu filho, aqui também é um contexto evolutivo. É um contexto evolutivo. É um contexto evolutivo só. Exatamente, meu filho, claro. Será que aí a força que está por trás agora, será que vale a pena deixar lá? É melhor fechar, né? Ixi. Então, meu filho, o que o bruxo observa tudo isso, né, meu filho? Por que essa pessoa está na minha casa? Está toda cheia desse problema? O que está acontecendo? Né, meu filho? Tem que saber observar, tem que saber ser bruxo, tem que saber ser grande, para entender, meu filho, que se você não fizer ali lá na frente, meu filho, quando você ficar doente, quando você ficar cheio de ferida, preocupa, e você for pedir ajuda, muitas vezes nem Deus deixou te ajudar, quando você for pedir ajuda para aquela força que um dia bateu na tua porta, a força vai virar bem nas costas que você deixou. E aí? Meu filho, por isso que é assim, meu filho, principalmente com essas forças que vêm assim, cheias de miséria, cheias de doença, cheias de coisa assim. Não se fecha a porta para esse tipo de gente. Porque amanhã é o dia que você vai precisar, o orixá que está ali por trás, meu filho, você vai precisar dele. Você não atendeu, você fechou a porta na cara dele um dia. E o orixá se expressa muitas vezes assim, viu, meu filho? Eu falo de tudo, viu? Sou que madeira, mas eu falo de tudo porque eu reconheço todas as forças. Sim. Mas não cumprir. É a bruxa, né? Exatamente, eu reconheço todas as forças. Então o dia que você bater na porta daquele orixá, ele vai fechar a porta para você, vai te ensinar como que é. Você fecha a porta para alguém que ele entra na vibração dele. É assim. Nossa. Então tem certos limites para você entender aonde ganhar dinheiro e aonde fazer negócio para manter, digamos assim, se você precisar um dia, você poder bater lá e pedir também ajuda, né? Porque o orixá não se compra no sangue. Nem com dinheiro. Fala mais um pouco sobre isso. O orixá não se compra com sangue nem com dinheiro. Ah, meu filho. Eixo se compra com sangue com dinheiro. Agora é certinho, mas Eixo é fiel ao médico, tá? Você pode, ah, Eixo, vou fazer um negócio, Eixo se vende, não. Você paga para Eixo, ele vai pagar os subordinados e fez, como a gente já explicou. Agora ele chama, meu filho, é uma força da natureza que você não se compra com sangue nem com dinheiro. Se você se quiser lá com ele, meu filho, você tem que fazer o ritual certo para que ele, digamos assim, se torne positivo a você. Lembrando que é uma orixá, uma força da natureza, então ela existe positivo e negativo. Tá entendendo? Uhum. Mas não adianta, meu filho, você, a pessoa, o orixá te mandar a força da natureza vir até a tua porta, te trazer uma situação, e você olhar para ela e desenhar e falar que só quer dinheiro, isso aqui, meu filho, um dia você vai pagar por aquilo. E pode ser que você precise daquele orixá. E aí? E aí? E aí, firma, né? Mas tem hora que eu choro pra tua cara e falar assim, você dizer, ah, tchau, é bom, assim, fazer isso, isso e aquilo. Aí, meu filho, você precisava orixá, você se ferrou. Porque aí você negou um dia a porta pra ele, você fechou a porta pra ele. Então ele vai lembrar de você. E aí não tem o que vai fazer, né? Você vai pro outro lado. Agora, se a pessoa vem toda mão na mão, se você atende ela dentro dos seus rituais de Exu, dentro das suas coisas de macumba, você foi lá e fez a limpeza nela e ela saiu bem, e você não cobrou nada e a pessoa foi grata e tudo, meu filho. Certo? Aquele orixá também vai te responder o dia que você precisar, meu filho. O dia que você precisar, de repente, de uma feitiçaria, de uma coisa assim, meu filho, mesmo que você não cultue, ele vai te dar força para ele, seja por mal ou seja por bem. É assim, meu filho. Tá entendendo? A senhora tá ensinando também que é uma coisa, olha, uma ligação assim, é difícil explicar, mas eu estou tentando passar o máximo que eu posso para você tentar entender, que é uma questão de amizade. Fez amizade com outro povo, meu filho, outro povo te ajuda, não fez amizade, o povo te lasca. A hora que você precisar também, não bate na porta deles. É assim, agora o bruxo tem que saber ser amigo das forças da natureza. Se ele sabe ser amigo daqui e dali, meu filho, ele sabe correr para vários lados. Pode ser, ele não sabe ser amigo, meu filho. Se ele acha que só ele é o bom, que ele é esse aqui, meu filho, aí ó. Porque nem só quem lida com os orixás, também um dia pode precisar de Exu. Ah, vou fechar, essa pombagira não desce na minha casa. Essa pombagira não receba aqui, aqui é só santa, aqui só desce santo, só. O dia que precisa da pombagira, a pombagira vai lembrar. É assim que funciona, meu filho. O dia que precisar do Exu da pombagira, que tiver de repente o caminho todo fechado, às vezes nem o santo da gente também. Nem o orixá da gente, às vezes só Exu catiço, Exu espírito que consegue resolver o negócio. O dia que precisar, eles também podem entrar nisso. E aí, ó. E quem às vezes tentar entender isso para dizer assim, tá vendo como é um espírito vingativo? Não tem a ver com ser vingativo. É uma colheita de uma plantação dela própria. Exatamente. Para que aprenda a responsabilidade com as ferramentas que lhes foram emprestadas. Ah, meu filho, eu falo a minha verdade, que é um pouco me deixando que o povo pensa. Eu sou assim, meu filho, quer me conhecer, seja do jeito que eu sou, não vou inventar. Então, estou sendo bem sincero. Claro. Quem? O que vai pensar? Ah, mas o povo é crítico. O povo critica, né, meu filho? O povo é hipócrita. Não, mas isso aí seria uma crítica dizendo assim, o orixá é vingativo, porque... O orixá é a coisa da natureza. É. Então, quer dizer que, então, que você entrou num rio e você não pode morrer lá dentro da bogada? É, é a lei. É a força da natureza, meu filho. Só que tem um simbolismo que os africanos, babalaos, exemplificaram para que as pessoas compreendessem aquela força. Sim. Porque não ia, os seres humanos não iam conseguir entender se explicasse de maneira como a gente explica, compreende. Sim. Então a gente precisa usar o simbolismo para as pessoas entenderem. Então, mas digamos assim, o Oxum é uma mãe, é uma coisa boa, é tudo positivo, mas lembre-se que se você entrar no rio e você não souber nadar, você se afoga. Pode ser que é traiçoeiro, pode ser que você bate a cabeça numa rocha, tem um monte de coisa, meu filho. Olha. A força da natureza é assim, ela não é um espírito, ela tem duas polaridades. Então assim, meu filho, você pode tanto se afogar quanto nadar e entrar num lugar paradisíaco. Claro. Depende, né, meu filho, do contexto que você está indo. Né? Se você sabe nadar, que bom, meu filho. Se você não sabe, a mesma coisa vai deixar, meu filho. Ele é assim. Se você pede para... Mas se você manipula ele para fazer o bem, ele vai fazer o bem. Mas se você manipula ele para fazer o mal, ele faz o mal. Embora sempre como eu disse, veja o mal, ou se limpa, ou leva a carga de mal. E não é necessariamente ele que fez o mal, foi você que pegou aquela energia. Você que fez o mal, que manipulou. Não é o bichá que vai ter a consciência dele e falar assim, agora eu vou fazer o mal para ela. Não é assim. O orixá, como eu disse, não é espírito. O espírito decide quando ele vai fazer o mal. Depois da vida, depois que morrer, agora, depois, não. O orixá não. O orixá você mandou, conforme a energia que você manda. Se você... Normalmente quem manipula, que manda, é que sabe também se proteger para não você. Então a gente conseguiu matar, não dá sem se proteger. Mas fez, vai voltar, e você se protegeu, tirou igual, você se positiva com o orixá. Mas não se positiva com o cara. Olha aí. Você pode se positivar com a força da natureza que vai te dar o passo de volta, né? Mas você pode, não, você não tem como se positivar com o karma. O karma, uma hora, você vai ter que encarar. Nossa. É ponto final, não tem o que colocar. Você pode se positivar com o ancestral, com o Exu, com o Ogira, com a mão deles. Você pode se positivar com o orixá do mundo. Tudo fica bem pra você, não tem nada a bater, não tem nada a destruir na tua vida. Você fez o feitiço pra matar os outros, não tem problema, sua vida tá andando, enfim. Se botar positivo, não tá com a mão queimada. Fez as coisas, dinheiro tá dando certo, saúde tá dando certo pra todo mundo. Tá com a mão boa. Se limpou, tirou a revolta, fez todas as coisas certinho. Mas tem a cara. Um dia vai ter que voltar e ó, tá passando. Aí quem quiser é quem faz. Nossa. Cada um com suas, com seus fardos. Cada um segue nas suas horas. Estou sendo tanto sincero, mas a pessoa vai ficar estranhada. Mas essa bombadinha aqui, bandeira? Será que tem bandeira mesmo? Eu estou, né, meu filho? Eu estou sendo sincero. Claro. Não adianta eu vir aqui para enganar ninguém. Quer falar o que a senhora não acredita também, né? Como, meu filho? Não adianta a senhora vir aqui falar aquilo que a senhora não acredita. Exatamente. Para piar o povo, está piando muito por aí, né? Agora, eu estou aqui para falar a verdade. O senhor ensinou a gente aí, por último, agora, que tudo na vida é um empréstimo. Use bem, invista, porque ou aquilo vai dar um retorno, ou você vai ficar em dívida. Tudo, meu filho. Agora você faz o bem também. Aquilo, de certa forma, volta para você positivo no seu caminho. Fez o bem, né, meu filho? Fez o bem, independente do ritual que você use. Se você vai usar, digamos, sacrificar um boi para você fazer o bem com uma pessoa, na minha visão, sacrifique, meu filho. Mas aquilo não vai lutar de forma negativa para você. Porque foi a forma que você aprendeu de fazer o bem para o próximo. Isso não deve ser julgado. Ah, mas matou o bicho, fez aquilo, fez o ritual, matou isso, matou sete frangos, assim. Independente, é a forma que ele sabe fazer o bem, você não tem que julgar. É a forma que ele aprendeu a tirar o espírito negativo que estava destruindo uma família, você não tem que julgar. É a maneira que ele aprendeu, que ele deu resultado para uma pessoa ser do vício das drogas, você não tem que julgar. Gente. Então, mas fazer isso vai acarretar a cara. É uma compreensão falha disso. Porque o cara, ele não é acarretado, digamos assim, pela forma que você faz, mas pelas suas intenções. Olha lá. É isso que acarreta o cara. A sua intenção de fazer o mal ou bem. O resto é resto. Se você passa um bicho na pessoa e mata ele depois de dar um caminho pra ela, calma, não vai acarretar em você. Porque você tinha uma intenção de fazer o bem. Agora, se você acende uma vela para negativar o caminho da pessoa, o cara não acarreta em você, porque a sua intenção é abandonar. Nossa. É assim, meu filho. Pode matar. Se abre de casa, só levanta a pessoa na magia, só levanta a pessoa com três bodes. Nossa. Né, meu filho? Um ritual pesado. Aí você levanta e dá saúde para ela, meu filho. Nossa. O problema é que muitas vezes a pessoa estava com karma no passado. E aí você aliviou, você passou, nem você fez o bem, a sua intenção foi fazer o bem, porque ela tinha levantado para pagar é outra coisa. Aí é, né? Mas assim, fez o bem, meu filho. É o que importa. Se você faz o bem de daqui, banda, de qualquer jeito. Fez o bem, você vai, meu filho. Digamos assim, não se enquisilar com outras coisas. Fez o mal. É aquele bate e volta. Se proteger através de rituais, eu falo dentro da magia. Sim. Se proteger através de rituais, você cria uma proteção energética. Então aquelas forças, digamos assim, ficaram aqui. Se positivaram, se afastaram de você. Só que existe a energia kármica. E quando você voltar, digamos assim, aqueles espíritos, como eu disse, que não é espírito ruim, é espírito de outra banda. E faz as reencarnações acontecerem. Eles vão olhar e falar, você fez isso, você vai ter que passar assim para você se reajustar a essa questão kármica. Você tem que nascer nessa condição assim. Quer? Isso. Se foi para o outro lado e não se envolveu, se protegeu, vai ficando doente, vai ficando com fome, vai ficando com sede, vai ficando debilitado, vai... os outros espíritos vão subindo as mentalidades, vão mobilizando. E a pessoa vai ficando em um estado bem tenebroso, meu filho. Chega lá, dependendo da situação, aí vem alguns espíritos, como você disse, por compaixão, pega aquela pessoa e leva para o reencarne. Nesse reencarne, normalmente, foi o espírito muito ligado à droga, vai nascer um contexto muito ligado a isso. Sim. E assim por diante. Nossa. Simples. Muito. Então, eu estou sendo sincero em dizer como é que eu olho a astral. Talvez eu chame muitas verdades que pessoas não estejam preparadas para ouvir. Essa é a grande verdade. Talvez pessoas que querem praticar magia negra, quem é bruxo pratica magia negra, ele tem que saber que lá na frente tem consequências. Tudo tem consequência para fazer mal. É uma lei antinatural, meu filho. É uma lei antinatural. Se você sair matando um monte de bicho, meu filho, você vai ter um monte de coisa putrificada. Isso vai causar um mal para você. Mas se você sair, meu filho, dando vida, distribuindo, isso vai trazer bem, não é verdade? Não é uma lei da natureza. Se você poluir um rio, ele vai ficar sujo, negro, negativo, você vai conseguir nadar ele, meu filho. Não. Agora, se você colocar coisas boas, né, meu filho? Nossa. Aí a diferença é muda. É uma lei da natureza. Não estou dizendo, não estou doutrinando ninguém a nenhuma religião ou cristã. Estou falando como é a lei da natureza, como eu entendo e como eu sei que é. Tem feitiço, se proteger, tudo certo. E aí, mas eu vou ter que pagar esse cara, não vai, meu filho. Mas até lá, vire bruxa! Aí tá tudo certo. Fala de umas sete facadas. Saravá, meu filho, saravá. Qual que é a sua mensagem final das sete facadas? É isso, meu filho. Quer manipular magia? Aprenda a manipular. Faça as coisas certas que tudo vai dar certo. Mas eu quero fazer isso aqui. Eu faço, meu filho. Quer fazer uma razão, faça. Quer fazer isso, quer fazer o bem, faça. Mas faça com conhecimento. Porque fazer sem conhecimento é a pior merda que você vai entrar. E esse conhecimento exige planejamento, disciplina. Exatamente. Prévia. Não é só, às vezes a pessoa se detém. Não só saber só o feitiço como é feito. Ah, vai ser bruxo, mas ela só se atenta só o feitiço. Olha lá. Ela tem que se atentar ao conhecimento. interior, exterior, como aquilo vai agir no astral, como que aquilo vai funcionar. Mas, é aquela coisa, né? Você entrou na minha casa, você não sabe dizer, não precisa saber isso. O médium precisa, e eu preciso saber, né? Só que para agora é outra coisa. Agora, a pessoa que quer se tornar bruxo, como é a questão principal, né, meu filho? Como se tornar e como não se tornar? É o conhecimento. Saiba o que está fazendo. Para você mexer com magia é uma coisa complexa, não é uma coisa simples de qualquer um vai fazer. Tem que saber o que está fazendo, é por isso que eles. É por isso que eles, é uma coisa complicada. É um químico das leis naturais. Exatamente, meu filho. Sem tirar nem pouco. Você tem que saber. Cada composição ali vai dar uma reação. Tá lá. E se você cria uma bomba atômica, meu filho, você tem que saber que se você não se proteger, aquilo pode pegar em você também. Sem tirar nem pouco nisso. Não é verdade, meu filho? Não é assim que funciona? Sem tirar nem pouco. Olha lá. Conhecimento. Conhecimento e conhecimento. Não manipula aquilo que você não tem conhecimento. Existem espíritos aí para ensinar demais, porque tem muito conhecimento, mas os médicos se apagaram, não vão nada, né? Acho que foi uma incorporação. Bota o povo lá para girar na cabeça, defumação nas costas e é assim que acha que eles desenvolvem. E na minha casa não, filho. Na minha casa, incorporação é uma das últimas, porque tem tanto terreno, filho, que eu nem falo nisso. O negócio é desenvolver outras capacidades para que o médico se torne um tanto independente, um tanto, digamos assim, bruxo mesmo, para ele entender a espiritualidade que ele carrega. Isso é o que importa para mim, meu filho. Aí depois que ele entendeu a espiritualidade que ele carrega, que ele viu, que ele ouviu, aí ele começa a seguir o passo dele. Né? Não, agora eu vou falar, eu vou usar, eu vou pedir para esses espíritos para me ensinar isso, para me ensinar aquilo, e aí vai, meu filho. E a conversa é bom, viu? Que nem o médico, às vezes, vira a madrugada, meu filho, conversando com os espíritos. Entendendo. Nada é assim, nada se aprende assim. Eu apareço, meu filho, e começo a conversar lá. Começo a entender, pergunto tanto de casos de clientes, de filhas de sangue, quanto de casos, digamos assim, sobre magia, meu filho. Claro. Né? O estudo é constante. Exatamente, meu filho. As últimas questões que ele fez assim pra mim, meu filho, era sobre os de todos. A Grécia, né? Que diz manipular os demônios, isso e aquilo, né? Mas essa magia é muito difícil de ser manipulada hoje em dia. Aqueles que dizem manipular ela muitas vezes estão, digamos assim, enganando as pessoas, meu filho. É. Não conseguem manipular, meu filho. Manipular essa força. Porque essa força, pelo que eu me recordo, meu filho, eu me recordo de tudo. Mas pelo que eu me recordo, eu cultuei as forças estranhas assim que eu invocava e achava que era o diabo, meu filho, que aparecia e que me respondia e fazia as coisas acontecerem. Depois que desencarnei, eu vi, embora eu vi que isso acontecesse, que não era diabo. Uhum. Mas eu acreditava nesses demônios assim, meu filho. Sim. E eu chamava eles e muitos bruxos, muitos espíritos, manipulam a magia porque ainda, meu filho, se apegam àquele tipo de magia que praticavam, não é errado, mas eles às vezes só conseguem mentalizar o negócio através daquele simbolismo. Tá entendendo? Sim. Assim como, digamos, um preto velho só vai conseguir manipular certo tipo de magia mentalizando o orixá como ele quiser. É. Como os babalus. Porque foi a escola dele, né? Exatamente, foi a forma que ele aprendeu e a forma que a mente dele funciona, assim, não devemos julgar. Mas através do esclarecimento eu compreendo, né, meu filho? O diabo não existe, mas muitas vezes eu chamo o diabo para fazer minhas coisas, meu filho. No feitiço, porque foi a forma que eu criei da minha mente ser ativada para manipular a energia. Entendeu? Mas voltando ao contexto de Goiânia, meu filho. Essa energia é muito difícil de ser manipulada nos dias de hoje, meu filho, pelo fato do seguinte. Digamos a magia que eu conheci, tá, meu filho? Em relação a Goiânia. Era um espírito, meu filho, que respondia, depois do astral observei isso, que respondia um diabólico, meu filho, muito. Digamos assim, sanguinários. Então, sacrifícios, digamos assim, além dos animais, tá entendendo, meu filho? Sim. Tinham que ser realizados naquela época para que esses espíritos respondessem, tá entendendo? Normalmente, meu filho, existiam os impactos que as pessoas faziam com essas forças, mas o preço era muito caro, meu filho. Ah. Às vezes, a destruição de uma família inteira, de tudo aquilo que ela amava, meu filho. Ah. Às vezes, digamos assim, meu filho, fetos que as mulheres davam, tá entendendo, meu filho? Por isso que muita mulher não consegue, é estéril, muitas eles foram bruxos do passado, tá? Nossa. Então, essas entidades, meu filho, demoníacas que os bruxos viam, apareciam e ouviam e exigiam esse tipo de coisa, porque da onde que eles tiravam essas informações? Eram os bruxos que viam e ouviam. E escrevia o que eles pediam para fazer o ritual. Então, escrevia, o bruxo estava ouvindo aqui o espírito falar com ele e ele achava que era o diabo. Então, falava, ó, fazer isso e aquilo, para eu conseguir dar isso e aquilo. Então, o bruxo achava que era isso, né? Ele não tinha compreensão de que não era um demônio, né? Ele via o espírito transformado em um ser diabólico e achava que era o demônio. Era a compreensão dele. E ele escrevia o ritual assim, e eram bons bruxos, fazia acontecer, mas era um esclarecimento, é uma coisa diferente de você ter poder de ficar bem sabido. E era assim, meu filho. Então, através disso, meu filho, se conseguia muita coisa. Hoje em dia, essa magia nem é manipulável, meu filho. Não consegue se manipular. O que esses espíritos exigiriam, meu filho, seriam coisas além que as pessoas não conseguiriam manipular no dia de hoje. Principalmente em terras brasileiras, meu filho. Então, essa comunicação audiovisual dos bruxos, seja na Goécia ou fora da Goécia, elas são a origem dos grimórios. Exatamente, meu filho. Porque o grimório foi algo que alguém escreveu porque capitulou o passado. Tem uma explicação para isso? Ninguém está inventando magia. E o livro de São Cipriano é um tipo de grimório? É, mas tem muito mistério ali dentro. Tem. Muito ocultismo. Aham. Muita besteira também, né? Mas tem algumas coisas que faz acontecer. O bruxo saberá navegar entre tudo aquilo porque ele vê e ouve o espírito hoje, né? Sim. E nem vai se ocupar muito se disso. Se ouvir e ver, né, meu filho? Né? Diretamente. Se com o olho mesmo, carne. Tá. Se vê e ouvir com a carne é esse. Se não vê e ouvir com a carne é dificilmente vai conseguir fazer nada. Mas ele também não vai precisar de um livro tendo os espíritos com ele. Exatamente. Mas não é porque tem os espíritos do lado que o médico precisa não parar de estudar. Claro. Assim como o médico também tem que estudar, digamos assim, os médicos têm que estudar, os bruxos também têm que estudar. Saber com outros bruxos o que vai acontecer. Mas o espírito não pode passar tudo? Nem tudo, meu filho. Tem coisa que só o vivo consegue passar, porque é uma captação mediúnica. Nem tudo vai conseguir passar. Então tem coisa que só babalá ou só bruxos antigos vão conseguir manipular e conseguir passar para a pessoa. Tanto é que o espírito não tem como fazer uma iniciação na pessoa, meu filho. Qual que é um espírito fazer uma iniciação? E às vezes tem coisa que você só sabe depois da iniciação. Como vai fazer uma iniciação para uma força da natureza? Você, o espírito não vai conseguir te passar, porque existem espíritos que guardam certos segredos. Claro. Então, a partir da iniciação, você tem a mente aberta para receber esses segredos e a mente, a valorização mais rápida. Então, é assim, meu filho. É assim que funciona. Então, o bruxo também tem que estudar. Pode ouvir os espíritos, pode ouvir, mas o estudo é contínuo para aprender a manipular cada vez mais as forças. Que assim seja. Muito obrigado, Dona Sete Facadas, por essa série de estudos consigo, com o seu espírito. Graças a Deus. As suas forças. Graças a Deus. Muito obrigado por somar tanto e com tanta sabedoria no diálogo com os espíritos. Muita chance para você, meu filho. Que esse conhecimento seja de grande valia a todos que procuraram um pouco de esclarecimento dentro do mundo da Quimbanda. Que assim seja. Que nem eu do meu lado. Vixe. É, a gente faz os pactos, mas é uma gente diferente de vocês aí. Claro. Mas então a gente tem que usar outras forças. Forças que a gente tem que se submeter para que essas forças não deixem as coisas negativas pegar na gente. Pra deixar a gente doente, porque tem um que é doente, que é perdido, que é louco, né, meu filho? Claro. Pra gente não ficar nesse estado, a gente tem que cultuar essas forças obscuras da natureza e estar submissa a certos espíritos que manipulam melhor essa magia. O seu corpo espiritual não se degenerar. Exatamente. Claro. É, meu filho, a gente tem que estar submissa a essas forças que tem um poder mental muito alto e cultuar as forças obscuras da natureza, caótica, para que a gente tenha magia e manipule. Feito isso, a gente está, digamos assim, protegido por aquele poder mental dos bruxos que manipulam isso.